Debaixo desse céu cinzento eu ouço, é chuva de bala, tempestade se aproxima. Bem de fuzil, balaclava, revolta, vingança, cê chama como quiser, mas nós não vai abrir pra ação de Lucifer. Realidade cruel nas ruas de Brasília, só barbaridade nos versos, o que alivia é a Bíblia. Sentimento macabro aprisionado no peito, cheiro fresco de sangue exala pelas ruas do gueto. A camisa do crime, papai, aqui é honrada. Ostentam as PT, os fuzil, as granada. Na guerra o ódio é escudo, a paz é só esperança. Regando o terror, assim crescem nossas crianças. E desde cedo vê os talibã nas doses de loucura, refinando e vendendo cocaína da pura. As bruxas andam solta, convivo com pesadelo. Sobrou pra me narrar e ser louco, todo veneno e o sofrimento vira rima no meu rap, pancada. Calma, a morte só dá lucro pra dono de funerária. Sou protagonista desse inferno, pecado. Senhor, tire das minhas costas esse fardo pesado. E quantas vezes pedi, não vê corpo crivado de bala. Vê o cão passando fome e a guerra apaziguada. Coração esmerilado, dores na sepultura. Ninguém anotou o número da criatura. E foi quem te falou que a guerra acabou. A Bíblia é o que alivia, confiança é no Senhor. Pra que já, jamais, o crime tira a nossa paz. Daqui pra frente, descanso meu revólver. E quem foi que te falou que a guerra acabou? A Bíblia é o que alivia, confiança é no Senhor. Pra que já, jamais, o crime tira a nossa paz. Daqui pra frente, descanso meu revólver. E é desse jeito, meu querido, e por aqui a mesma fita. Não há diferença de Hortolândia, se vê a Brasília. Enquanto uns não correm dos pra que ou mata ou morre. Entra no crime por ambição e o C4 nos caixa explode. E eu dando minha vida pelo meu rap em cima dos palcos. E os polícia invadindo os guetos, patifando os miolos no asfalto. Pra ganhar aplauso dos ricos em seus condomínios de luxo. Aqui a favela, vou caminhando e Deus é meu escudo. Quem foi que falou que a guerra por aqui acabou? Se ainda vejo os moleque morrendo por aquilo que sempre sonhou. Oh, mas por amor e com minha fé, ajoelho no chão. Seu manto sagrado me protege e derrame a unção. Pro sofredor que ainda narra sangue tingindo concreto, como corte da navalha, cabeça erguida pelo certo. Como eu queria ver as crianças nos finais de tarde, esbanjando sorrisos e felizes por brincar nos parques. Mas a realidade, infelizmente, por aqui é cruel. Batalha pesada diariamente entre o inferno e o céu. Em cada letra, em cada linha que aqui se escreve, se o B.O. aqui não me mata, por aqui me fortalece. Então não se esquece que a verdade vencerá a mentira. Pra aqueles que traíram, brilhará o sol da justiça. Enquanto há fôlego, haverá meu rap pancada. Com a mente a milhão, mas por aqui sempre blindada. E quem foi que te falou que a guerra acabou? A Bíblia é o que alivia, confiança é no Senhor. Pra que já, jamais, o crime tira a nossa paz. Daqui pra frente, descanso meu revólver. E quem foi que te falou que a guerra acabou? A Bíblia é o que alivia, confiança é no Senhor. Pra que já, jamais, o crime tira a nossa paz. Daqui pra frente, descanso meu revólver.